Quando eu digo muitas das vezes que o interior não é só agricultura, não é só floresta, que nós para desenvolver o interior precisamos de ciência, precisamos de tecnologia, precisamos de conhecimento, querem melhor exemplo do que estas duas empresas que são baseadas em conhecimento, em ciência e tecnologia, naquilo que há de mais inovador no mundo, na área da economia circular, ambas as empresas, estamos a falar na indústria 4.0, o que significa que pode estar tudo automatizado, digitalizado, mas continuam a precisar de pessoas qualificadas. Devemos, mesmo com menos população, continuar a fazer tudo para ter atividade económica nestes territórios. No âmbito do atual quadro comunitário, nós temos um último aviso aberto para apoio a empresas, com uma verba de fundo de 400 milhões de euros. Tem 30% desta verba é para projetos do interior. Oliveira do Hospital, sendo um município do interior, tem um dinamismo invejável. Se considerarmos apenas o investimento empresarial e projetos em ciência e tecnologia e captação de emprego, aqui em Oliveira do Hospital nós temos, no atual quadro comunitário, não estou a incluir aqui o investimento público, estou só a incluir projetos empresariais, projetos de ciência e tecnologia, projetos de emprego altamente qualificado, projetos de infraestruturas tecnológicas, nós estamos a falar de 127 projetos apoiados no Portugal 2020, maioritariamente pelo Centro 2020, que representam um investimento de quase 25 milhões de euros.